Boa noite a todos. Que a paz de Deus, o nosso Pai, esteja conosco durante esses breves minutos de estudos, minutos de reflexões. Há 2 meses atrás, uma reportagem do Fantástico narrava uma ocorrência de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A reportagem fazia a seguinte chamada: um suposto milagre vira caso de polícia. Tudo por causa de uma santa que derrama gotas de mel. Agora, os donos da imagem acusam a igreja de querer roubar a santa. Esta chamada da reportagem da televisão nos inspirou a fazer algumas reflexões acerca de milagres, amparado na doutrina espírita. A primeira pergunta que nos fazemos é se existem milagres. A segunda, se nós acreditamos em milagres. E a terceira, se o Espiritismo faz milagre. A palavra milagre, ela tem uma origem etimológica em miraculum, que por sua vez vem de mirare, significa algo maravilhoso, algo bom de se admirar, um prodígio. No entanto, no transcurso do tempo, a Igreja Católica influenciou o significado dessa palavra, que passou a ser outro, passou a ser algo inexplicável, algo incompreensível. Seria a revogação da própria lei de Deus pelo próprio Criador, para que ele demonstrasse o seu poder. Então, o milagre, atualmente, se diz de um fato inexplicável, que está contrário às leis de Deus. Há crenças que não querem o esclarecimento do homem, que pretendem que ele continue simples, ignorante e manipulável. Não é o caso, evidentemente, da doutrina espírita, que pretende que o homem compreenda as coisas, tenha entendimento dos fatos e com isso alcance o progresso. Deus nos fez para o progresso. O progresso é a lei de Deus. E o progresso se faz com estudo, com trabalho, com caridade, enfim. Então, dentro desse contexto de progresso a que estamos fadados como espíritos, temos que ter a compreensão das coisas. É por isso que a doutrina espírita distingue Deus de Jesus. Como muitos sabem, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de tudo, é o Criador. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Jesus é a criatura. Jesus teve um começo, foi feito por Deus. É um espírito como nós, inteligente, virtuoso e que conquistou tudo por seus próprios méritos, pelo seu trabalho, naturalmente pela bondade de Deus. Quando nós fazemos essa distinção, amparado na doutrina espírita, nós não estamos diminuindo Jesus, muito pelo contrário, estamos mostrando que ele conseguiu aquela condição moral diferenciada graças ao seu empenho, graças ao seu trabalho. E se ele o fez, nós também podemos fazer. Aliás, como ele mesmo o disse. E Jesus realizou inúmeros fenômenos. Jesus curou doentes do corpo, doentes da alma. Jesus andou sobre águas. Jesus se transportou. Enfim, expulsou demônios. Ele fez tudo isso. E a doutrina espírita explica, demonstrando que tais fatos são verdadeiros e não tentando diminuir as virtudes do nosso Mestre Jesus. Muito bem. Jesus fez tudo isso porque ele é um espírito evoluído, porque ele conhecia as faculdades da alma e podia trabalhar com elas. Porque a alma tem inúmeros atributos, inúmeras potencialidades que nós não usamos, assim como o corpo físico tem. Eu exemplifico olhando aquela parede e pergunto se alguém aqui é capaz de vir correndo com um bastão e pular aquela parede parece muito alta para nós, mas o ser humano consegue. Nós já vimos nas competições esportivas, no salto com vara, pulam 6, 7, 8 metros. Quero dizer que o corpo físico nosso tem essa capacidade. Se nós não o exercitamos, é outra coisa, mas que o corpo físico pode, ele pode. Isso para enfatizar que a alma ostenta inúmeras virtudes, inúmeros atributos que nem sempre nós usamos, que nós não exercitamos, que nós não desenvolvemos. Mas Jesus, o maior espírito, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, ele usava todas as potencialidades da alma, daí porque ele poderia e podia fazer tudo o que fez. Atributos da alma. Muitos dos atributos da alma são regidos pelas leis da física. Se eu soltar o microfone, ele cai ao chão. Se eu soltar o papel, que é mais leve, também cai. E a lei da física explica, não é? Quando um mesmo fenômeno se repete, é porque ele está submetido a uma lei, a lei da gravidade. O astronauta no espaço, ele não cai, porque não tem lei da gravidade. Então, o astronauta voa, isto é um milagre? Não, é apenas uma lei da física. Então, nós temos que compreender as leis da física, ou as leis da natureza, ou as leis de Deus, para entender os fenômenos. Quando o mesmo fenômeno, submetido às mesmas condições, ele dá o mesmo resultado, é sinal que ele é regido por uma determinada lei. Nostradamus fez inúmeras profecias que se concretizaram, assim como Jesus também fez profecias. Se um fenômeno se repete, é porque ele está regido por uma lei. Jesus se materializou em determinados momentos, apareceu em perispírito. Nós conhecemos passagens pelas quais Chico Xavier também serviu de instrumento para materializações de outros espíritos. Então temos aí outra vez um fenômeno se repetindo, obedecendo a uma determinada lei. Jesus também trabalhava com os fluidos. E Jesus conhecia muito bem e os manipulava devidamente. O fluido é tão potente, é tão capaz, que Deus fez o mundo do fluido cósmico universal. Quer dizer, tudo que existe veio do fluido cósmico universal. Se o fluido tem essa potencialidade, é evidente que Jesus, conhecendo como manipular os fluidos, ele podia fazer, como fez, muitos prodígios, que à época, sendo inexplicáveis, eles foram tidos como miraculosos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que os espíritos são uma força viva da natureza, que os espíritos são co-criadores. Ele cunha a expressão co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor. Quer dizer, Deus fez o mundo com o fluido, Jesus manipulava os fluidos. Nós podemos também trabalhar com os fluidos, porque nós somos co-criadores, nós somos filhos do Criador. Se Deus é o Criador, nós somos os criadores filhos, os criadores júniores. Daí porque André Luiz fala em co-criadores em plano menor. Quer dizer, o espírito tem uma potencialidade muito grande. Daí porque se fala que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Algumas vezes fazemos o raciocínio inverso. Ao invés de imaginarmos que somos iguais a Deus, nós imaginamos que Deus é igual a nós. E nós criamos a figura de um Deus, um homem, um velhinho de barbas, sentado e descansando. Não é Deus que foi feito igual a nós. Deus não é um homem. Somos nós que fomos feitos iguais a Deus, não é? Então, somos inteligentes e somos imortais. É aí que nós nos assemelhamos a Deus. Jesus também trabalhava com o magnetismo de uma forma muito produtiva. Nós sabemos das inúmeras faculdades e potencialidades do magnetismo. Através do magnetismo, através das ondas magnéticas, o amplificador está aumentando a minha voz. Através das ondas magnéticas, nós ouvimos o rádio. A Rádio Melodia 93.1, ondas magnéticas, o som chega até o rádio, até o aparelho receptor. As ondas magnéticas também levam imagens até a televisão, levam movimento, muito mais. O controle remoto sem fio, o controle remoto é sem fio, evidentemente, a internet sem fio, enfim, quantas coisas existem são uma realidade conhecida e inegável por todas e que se transmitem através do magnetismo. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz também se aprofunda no estudo do magnetismo e vai tecendo detalhes, minúcias muito interessantes. Mas para nós, no nosso enfoque, nós compreendemos que muitas coisas foram feitas por Jesus usando o magnetismo. A dupla vista é algo também que a doutrina espírita nos explica. A dupla vista é a vista da alma e não a vista dos olhos de carne. O espírito parcialmente liberto através do sono, por exemplo, ele vê com os olhos da alma e ele vê coisas que o corpo não vê, mesmo porque o espírito pode se locomover à distância de onde o corpo físico está. A dupla vista também era utilizada por Jesus. Eu tive uma experiência interessante lá em Votuporanga, quando eu trabalhava lá. Eu acompanhei um processo, né, na qualidade de juiz, no caso, e vi o testemunho de algumas pessoas que narraram o fato que nós poderíamos dizer um milagre. Era festa de aniversário da cidade, e aquelas festas que levam dias, noites com shows, com artistas, com música, né, com muita coisa, infelizmente também muita bebida. E no final da festa, na saída, lá no recinto da festa do peão, que também fica meio afastado, num lugar ermo, uma jovem saía e ela foi abordada por um rapaz, também jovem, né, com certeza com a mente entorpecida pelo álcool, que agarrou a moça pela mão e a arrastou para um matagal nas proximidades, com interesses sexuais. E algumas pessoas viram a cena, o rapaz puxando a moça pelo braço, mas nos dias atuais, os jovens às vezes têm algumas condutas que nós não sabemos se eles estão namorando, né? Se eles estão ficando, se ela está se fazendo de difícil, ou é charme, enfim. Mas na dúvida, uma das pessoas comunicou a um policial que estava de serviço, dizendo que tinha visto um rapaz arrastar uma moça pelo braço, matagal adentro. E os policiais foram até o local. O rapaz tentou agarrar a moça, mas, por ironia do destino, ela vestia uma calça jeans justa. A calça jeans, com certeza, era um número ou dois menores do manequim dela. Daquelas que ela deve ter deitado na cama, encolhido a barriga e puxado, esticado, né? A sorte dela é que o rapaz se atracou, rolou com ela no chão e não conseguiu tirar a calça da moça. Para a sorte dela. Enquanto eles estavam ali rolando, a polícia chegou e deteve o jovem delinquente. Até aqui um crime, infelizmente, fato comum, um crime tentado nas grandes cidades, fato comum. Mas o que nos interessa, junto com a polícia chegou uma senhora de pijamas, gritando feito louca, que a filha estava sendo estuprada. E todos foram ouvidos, como eu disse, eu era o juiz do processo, e tive a oportunidade de ouvir as testemunhas todas, que falaram da chegada da mãe, e inclusive a mãe também foi ouvida, lá no fórum de Votuporanga. E ela disse que estava dormindo, e ela viu o rapaz agarrar a filha e arrastá-la para o mato. E ela acordou assustada na cama e saiu correndo para o recinto da festa, onde a filha estava, que não era muito longe da sua casa. E chegou junto com as outras pessoas. Não se preocupou em trocar o pijama, em pentear o cabelo, saiu correndo feito uma louca, né? Será que é um milagre? Será que foi um anjo lá falar para a mulher, olha a sua filha, ela sonhou? É um fenômeno facilmente explicável pelo livro dos Espíritos, a dupla vista a que estamos nos referindo. O livro dos Espíritos fala que a dupla vista é permanente. Nós todos temos permanentemente a dupla vista. E mais, se nós exercitarmos, nós iremos aprimorá-la. Alguém vai falar, mas eu nunca vi nada além do que meus olhos de carne conseguem enxergar. É verdade, mas também nunca pulou dali, né? Nunca pulou em cima do muro, mas também nunca exercitou. Então o espírito tem faculdades, tem potencialidades, tem atributos que nós não exercitamos, né? Por enquanto, estamos ainda adormecidos, mas com o tempo nós faremos tudo o que Jesus fez e muito mais, como ele mesmo disse. Vamos pegar duas passagens do Evangelho interessantes. Jesus aproximava-se da cidade de Jerusalém. Ele mandou que dois de seus discípulos fossem até as portas da cidade e disse, lá na cidade, ele estava fora, há uma jumenta, ela está amarrada desse jeito, tem um jumentinho do lado, uma pessoa sentada. Vão lá e tragam a jumenta. E os discípulos foram e encontraram a jumenta amarrada na entrada da cidade, do jeito que ele falou. Outro exemplo, os discípulos voltaram da pescaria e não tinham conseguido pescar nada. Jesus então determinou que entrassem nas águas mais profundas e indicou um local onde deveriam jogar as redes. Simão Pedro falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas em respeito à sua palavra, lançaremos a rede no local indicado. E diz o evangelista Lucas que eles pegaram tantos peixes que as redes se romperam. Milagres. Ou será que Jesus emancipava-se em espírito e via a jumenta com os olhos do espírito? Via o cardume de peixes dentro da água? É evidente que ele usava a dupla vista, a vista da alma, e podia ver coisas que ninguém estava vendo ao seu redor. Daí porque não compreendiam e tinham aquilo como um fato miraculoso. Muitas vezes o mestre ficava quieto, calado, num determinado canto. Os apóstolos, os discípulos não o atormentavam. Achavam que ele estava orando. De fato, Jesus mantinha um intercâmbio incessante com o plano espiritual. Mas eu imagino que muitas vezes ele estava ali quietinho no canto, só de corpo presente. Porque seu espírito estava longe, né? Fazendo uso das faculdades espirituais que ele ostentava. E nós temos aprendido que nós programamos a nossa reencarnação. Nós nos preparamos no plano espiritual e aqui comparecemos para desempenhar a nossa função. Quando Jesus e os discípulos vieram à Terra, com certeza eles se prepararam. Os discípulos se prepararam para a missão que iriam desempenhar. Jesus não era um aventureiro que ia chegar num determinado horário e falar, bom, acho que está na hora da minha missão, vou pegar uma meia dúzia aí, aquele um ali, aquele outro pescador, aquele outro que está sentado. Não, Jesus, como um espírito evoluído, inteligente, se preparou junto com a equipe que veio à Terra. Ele, então, tinha aquelas pessoas que iriam com ele participar da sua experiência. Ele não via apenas os jumentos, os peixes, ele via as almas das criaturas através da dupla vista. Ele olhava e encontrava lá no âmago da criatura, no refolho da alma, no interior, aquela preparação para uma determinada coisa. Ele sabia, ele conhecia os limites das pessoas, por isso ele podia dizer que Pedro ia negá-lo, por isso ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele precisava de alguém no grupo. Ele podia chamar as pessoas e ser obedecido. Quando Jesus falava, ele era obedecido, porque era um espírito superior. Quando o espírito superior fala, um espírito de condição inferior obedece. Há uma força moral irresistível. Então Jesus falava e era ouvido, ele era obedecido. Muitas vezes, em algumas passagens, nós encontramos assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, é evidente que o pensamento toma forma no plano espiritual, toma forma de onda, André Luiz explica nos mecanismos da mediunidade, e é captado por uma antena receptora preparada, na telepatia isso acontece, a criatura tem condição de decodificar aquela onda. Então Jesus realmente conhecia os pensamentos, ele podia captar a ideia das pessoas. Daí a importância de nós nos preocuparmos com os nossos pensamentos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Os pensamentos criam forma, os pensamentos se materializam no plano espiritual, eles se transformam em ondas. Na mediunidade, um espírito pensa, emite uma onda e a outra criatura, o médium, capta esse pensamento através dessa onda. Então, aqui na Terra nós ainda escondemos o nosso pensamento. Nós podemos pensar bobagens, mas como espíritos desencarnados, uma correção, nós podemos pensar bobagens e achar que não seremos ouvidos, mas em espíritos o nosso pensamento será imediatamente manifestado e compreendido pelas outras criaturas. Hoje o que nós pensamos, ele também se materializa no plano espiritual e é captado por outras criaturas. Daí a importância daquela sentença de Jesus: orai e vigiai. Vigiai os pensamentos. Nós temos que policiar, cuidar dos nossos pensamentos para que eles não nos condenem, né? Alguém vai dizer, é muito difícil, né? Como controlar o pensamento? Se o pensamento é tão fugaz, ele vem e vai. É verdade, é muito difícil para nós ter um pensamento reto, probo, honesto, bom. Nós ainda estamos muito oscilantes, mas por isso é importante a oração, por isso é importante a leitura edificante, a mensagem que recebemos na porta da casa espírita. Então alguém chega ao centro pensando assim: aquele meu trabalho, eu preciso fazer tal coisa, amanhã eu tenho aquele compromisso, aquela reunião, preciso pagar tal conta, e o pensamento está envolvido nas preocupações diárias. Aí recebe uma mensagem: se algo te aflige na vida, não desesperes, pensa, olha a terra alagada prometendo a colheita. E ele já quebra uma sintonia, e ele já entra em outra sintonia, como quem muda de estação de rádio, está ouvindo lá uma determinada estação, aí muda para o 93.1, Rádio Melodia, e ouve essa palestra. Então, mudar o pensamento é mudar a estação, né? Daí a importância de orar e vigiar. E eu acrescento mais um detalhe: é natural que pensemos bobagens de vez em quando, mas nós não podemos ficar alimentando essas bobagens. Nós temos que tentar mudar o pensamento, por muito que nos custe. Nós temos que nos esforçar. E um exemplo é sempre bom para nos ajudar. Digamos que uma pessoa comprometida, uma pessoa casada, que tem um companheiro, que tem uma companheira, ela veja outra pessoa, uma outra pessoa mais jovem, bonita, e ela sinta uma determinada atração. Imediatamente, ela deve mudar o pensamento. Por quê? Ela pode alimentar esse pensamento, criar um cinema na sua tela mental, fantasiar, não é? Dar um colorido, colocar uma música de fundo, não é? E seguir adiante nesse pensamento impuro. Mas ela pode cortar o pensamento, ela pode mudar o pensamento, ela deve mudar o pensamento. Porque uma coisa é pensar, outra coisa é alimentar o pensamento. Se nós ainda pensamos bobagens, vamos lembrar de não alimentar esses pensamentos infelizes, né? Não dar continuidade. Por isso que Jesus falou: aquele que desejar a mulher do próximo, e hoje acrescentaríamos, aquela que desejar o marido da próxima, já praticou adultério em seu coração. Então, não é preciso que haja um ato consumado no plano físico. O pensamento se materializa, daí a necessidade de cuidar do pensamento. Eu faço até uma sugestão para que nós possamos constatar a eficácia do pensamento. Que a pessoa procure fazer uma oração, uma boa leitura, que venha à casa espírita, que se concentre na prece, que preste atenção na palestra, que tome um passe com boa vontade, se faça receptivo, né? Que faça uma boa ação e que ela perceba se ela não vai se sentir mais leve. É evidente que ela vai se sentir melhor, vai se sentir mais leve, vai se sentir bem, porque é o pensamento que traz esse bem-estar para a criatura. Mas seguindo nas passagens ditas milagrosas, vamos lembrar daquela mulher que padecia de hemorragia e ela tocou em Jesus e se curou. Nesta passagem, Jesus estava pregando para uma multidão e ele se volta e indaga: quem foi que me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, essa multidão ao seu redor, todos te empurrando, todos te tocando, como quem te tocou? E ele diz, o mestre Jesus diz: mas alguém me tocou de uma maneira especial, porque Jesus sentiu uma descarga energética. Foi quando a mulher hemorrágica se apresenta, dizendo: Senhor, foi eu quem te toquei. E ele diz então: a tua fé te curou, vai em paz. E Jesus cura aquela mulher sem mesmo querer. O que terá acontecido? Vamos imaginar o nosso passe. Nós que ainda estamos, nos esforçando para sermos criatura de bem. Então a gente se prepara o dia inteiro. Hoje eu vou dar passe. Se prepara, procura fazer uma alimentação mais leve. Vem à casa espírita, se mantém em prece. Entra na câmara de passe e fica assim: eu vou ajudar. Senhor, que eu possa ser um instrumento para ajudar, E se bobear, pensa no trabalho, E faz aquele esforço para ajudar, e se mantém em oração para ajudar. Será que Jesus, na sua bondade infinita, precisava desse esforço todo? Ou será que ele já exalava, a vontade de ajudar, Ele já tinha conquistado essa virtude, De nem precisar fazer um esforço, que ele já estava ajudando. A vontade dele ajudar as criaturas era tão grande que ele já estava querendo ajudar. Só precisava alguém se colocar numa posição receptiva. Ele era como um fio de energia descascado. Ele estava ali pronto para descarregar a energia. Era só alguém se conectar. E a mulher, pela fé, acreditando que ia receber aquela energia, ela tocou. Mas não é o toque físico que faz a descarga, mas a vontade, o pensamento, a fé, e assim ela se curou, ela acreditou. Hoje nós temos a ciência da fisioterapia, que mostra, que trata através de choques, através de energias, através do aquecimento, através do calor, ou através do frio. Então a ciência hoje está descobrindo essas coisas, mas a ciência não inventa, ela descobre. A ciência, o homem não inventou o átomo, o homem não inventou a molécula, o homem não inventou a célula, isso sempre existiu. As ondas, as ondas que levam o som do celular, que é um aparelho novo, não foram inventadas agora pelo homem, sempre existiu. O homem só conseguiu utilizar esse recurso que estava na natureza.